O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Uberaba, obteve uma decisão liminar da Justiça que impede o lar de acolhimento ao idoso Raízes de Davi, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, de receber novos internos. O MPMG argumenta que o local não apresenta as mínimas condições de moradia, saúde, higiene, alimentação e administração. O abrigo tem atualmente 6 residentes e uma pessoa de 29 anos encontra-se internada. A interdição parcial, com a consequente proibição de receber novos internos, pleiteada pela Promotoria de Justiça de Uberaba em ação civil pública, havia sido negada em primeira instância. Porém, após o MPMG apresentar recurso à segunda instância, a Justiça deferiu parcialmente os pedidos. Na primeira instância, a Justiça entendeu que os argumentos apresentados pelo Ministério Público não eram suficientes para concessão da liminar requerida. Com a reforma da decisão, além de não receber novos internos, o lar de acolhimento ao idoso terá que providenciar, no prazo de 15 dias, ao município de Uberaba, relação contendo RG, CPF, nome do responsável pela internação e do familiar mais próximo, entre outros dados. De acordo com a decisão, o município terá que realizar o imediato cadastramento de todos os internos e respectivos familiares e estudo psicossocial individualizado, no qual deverá constar conclusão sobre o melhor destino a ser dado a cada um dos internos. Nos casos de adultos não idosos, o município deverá proceder também atendimento pela Secretaria Municipal de Saúde e providenciar o encaminhamento. Em 30 dias, o município deverá apresentar estudo psicossocial realizado, informando, se for o caso, o plano de remanejamento dos abrigados na referida casa-lar, visando o encaminhamento deles aos familiares, terceiros com vínculo afetivo ou instituições adequadas. A Justiça determina também que, durante a vigência dessa decisão, o município fiscalize e impeça novas admissões no lar de acolhimento ao idoso Raízes de Davi. O mérito do recurso apresentado pelo Ministério Público ainda será julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.